Panorama Agrícola para 5 de novembro de 2010, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 5 de novembro, sexta-feira, noite de lua minguante. O ditado do programa é: um sorriso custa menos que a eletricidade e gera muito mais energia. Prepare gelatina sem água, saiba como na dica do programa de hoje. Confira também Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre plantas medicinais. Cebola e alho, orientações ao produtor. E na entrevista, a importância dos eventos para a agricultura familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma sobremesa saborosa pode ser preparada utilizando leite ao invés de água no preparo da gelatina. Evite os sabores cítricos para não talhar ou azedar o leite. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE realizou recentemente um dia de campo com produtores da colônia japonesa Celso Ramos, no município de Frei Rogério, meio oeste de Santa Catarina. Frei Rogério é o berço nacional do alho nobre roxo, que teve o seu auge nos anos 80 e meados dos anos 90. A partir de então, a concorrência desleal com o alho chinês fez com que grande parte dos produtores de alho perdesse a competitividade e abandonasse o cultivo dessa hortaliça. Os altos preços praticados no mercado internacional, puxados pela China, elevaram o preço do alho no Brasil desde março de 2009 até os dias de hoje. Então, motivados por essa expectativa de bons preços nesta safra, além do clima que foi altamente favorável até o momento, os japoneses da colônia Celso Ramos participaram desse dia de campo sobre a cultura do alho. O trabalho foi coordenado pelo engenheiro agrônomo Marco Lucini e pela extensionista Ana Wagner Lemos, ambos do escritório da EPAGRE em Curitibanos. No encontro, foram focados o manejo da cultura e o controle fitossanitário, mas também as questões envolvendo a competitividade, a conjuntura atual do alho e as perspectivas de negócios futuros, já que o preço do alho está em alta e a safra em Curitibanos, em Frei Rogério, ali na região, promete para este ano. Depois de falarmos sobre o alho, vamos falar sobre a cebola. O escritório municipal da EPAGRE de Tuporanga promoveu recentemente reuniões técnicas sobre adubação e sistema de plantio direto na cultura da cebola, além de fazer uma exposição do Plano Safra 2010-2011. 34 produtores de cebola da região do Alto Vale do Itajaí participaram dessa reunião. Também houve debate sobre o Proagro, seguro agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nosso contato é com um engenheiro agrônomo, Oswaldir Dalbello, da EPAGRE em Concórdia. Ele que é gestor do programa Gestão e Mercado. E o assunto é a participação da EPAGRE no evento Concórdia Ambiental. Oswaldir, o que você poderia destacar para o ouvinte do Panorama Agrícola? Bom, dentro dessa programação intensa que foi do Concórdia Ambiental, nós temos também, que nós gostaríamos de destacar, a participação das agricultoras familiares, onde eles estão promovendo, juntamente com a assessoria da EPAGRE, onde estão nossos colegas, a Diane Franz e a Rosane Miquelão, assessorando os agricultores, promovendo um café colonial com produtos da agricultura familiar e também uma pequena feira de produtos que estão ao lado, um anexo ao evento do Concórdia Ambiental. E aí, esse é um formato onde que se dá visibilidade aos e promoção dos produtos, né, que os agricultores estão produzindo, fazendo com que eles divulguem isso e a sociedade, e isso está repercutindo enormemente e favoravelmente junto à sociedade concordiense, que há uma procura interessante, vamos dizer assim, de todo o pessoal buscando a partir de que acontece café das 4 às 10, das 16 às 22 horas, né? Então está sendo assim, muito importante no sentido de divulgação, tanto por parte dos agricultores que estão com seus produtos lá e eles mesmos trabalhando e ofertando esse café, como por parte do resultado que a EPAG, mostrando um pouco daquilo que a EPAG faz e assessora na região, né? Perfeito. Oswaldir Dalbello, da Epagri em Concórdia. Essa proposta de dar visibilidade e possibilitar feiras e pequenos negócios para o agricultor familiar faz parte desse programa Gestão e Mercado, correto? Sim, corretamente. Nós estamos com esse programa, é um programa estadual, né, que estamos coordenando, onde temos a possibilidade assim, de fazer com que o agricultor tenha produtos diferenciados, e ele faz isso já com qualidade, e para que buscar um nicho de mercados diferenciados também, onde ele possa, mesmo não produzindo em grande escala, possa, assim, ter uma vida digna no campo, né, e buscar, mantendo, como sabe, com seus filhos, sua família, empreendimentos que possibilitem aos agricultores permanecerem de forma que se tanque um pouco essa exclusão do produtor, quanto só se produz matéria-prima. Então, esse é um trabalho do programa de gestão do mercado a nível estadual, né? E temos também um grande foco dentro do próprio SC Rural, que vem pela frente, muito em cima disso também, né? Buscar formar redes, né, com agricultores em rede para poder barganhar preços, para poder barganhar na compra dos insumos e, ao mesmo tempo, negociar melhor os seus produtos, né? Dentro dessa temática que estamos conversando aqui no Panorama Agrícola, o agricultor que está nos ouvindo e deseja participar de um evento ou até propor um evento, ele pode procurar a EPAGRE e esse programa Gestão e Mercado? Com certeza. Essa é uma das linhas de trabalho que o programa se propõe, é de dar condições e participar em eventos, e a EPAGRE está sempre presente assim, em todos os escritórios de todo o estado, ajudando e assessorando o produtor que queiram participar desse tipo de evento, né? Nós sabemos que muitos eventos estão acontecendo a nível de estado e vão acontecer, né? E aí sim, acho que aí todo agricultor que quiser participar é procurar os escritórios da EPAG e os técnicos que estão vinculados ao programa Gestão e Mercado darão toda a assessoria necessária, né? E estarão presentes também, em coordenando e ajudando esses agricultores a poder expor o seu produto à sociedade, né? E mostrar que a agricultura familiar pode sim fazer produtos com qualidade, diferenciada, e que não perde por nenhum outro produto produzido em grande escala. Oswaldir Dalbello, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Concórdia, gestor do programa Gestão e Mercado, falando aqui no Panorama Agrícola sobre o Concórdia Ambiental. Oswaldir Dalbello, muito obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos, estamos à disposição para todos e qualquer agricultor que quiserem nos procurar. Estamos prontos para juntos, né, continuar nessa caminhada e fazer com que o produtor tenha dignidade e tranquilidade no desempenho de suas atividades. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. É preciso saber que, mesmo natural, as plantas medicinais podem causar problemas quando utilizadas de maneira errada. Se você não conhece a planta, peça informações. Saiba para que problema ela serve e se tem contraindicação. Utilize somente a parte da planta medicinal recomendada. Elas devem ser colhidas longe de estradas ou qualquer outra fonte de poluição e contaminação. A panela de alumínio não é recomendada no preparo. É melhor evitar misturar várias ervas. Dependendo da mistura, uma planta pode anular o efeito da outra ou causar prejuízos à saúde. O uso prolongado precisa de orientação e acompanhamento. Gestantes e crianças devem utilizar as plantas com cuidado. É fundamental conhecer o nome científico de cada planta medicinal, que é universal. Já o nome popular pode mudar de acordo com a região. Estes cuidados garantem a segurança do benefício desejado. Lembrando para você, nosso ouvinte, que hoje e amanhã acontece em Joaçaba, reunindo 1.500 funcionários e familiares de funcionários da IPAGRE, o EIFE, Encontro de Integração de Funcionários da IPAGRE, uma confraternização esportiva. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.